Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari. Bom dia, hoje é o nosso 11º programa no dia 11 de setembro de 2010, 9 anos após o atentado das Torres Gêmeas. Vamos relembrar aqui, hoje foi 9 anos, estamos fazendo 9 anos. E eu estava naquela data, naquele dia, sabe onde eu estava? Eu estava na cidade do Porto, em Portugal. E aí eu peguei e falei, puxa vida, né, tudo aquele alvoroço na cidade. E eu falei, nossa, o que será que está acontecendo? Todo mundo, os taxistas ligado na rádio, tentando ver notícias. E eu fui para o hotel e liguei a televisão naquele dia, né, dia 11 de setembro. E vi uma reportagem da TV portuguesa, que o repórter estava ligando para o cônsul em Nova York, que teve aquele problema das Torres Gêmeas em Nova York. Então o repórter perguntou para o cônsul: cônsul, qual é a situação dos nossos conterrâneos, nossos, né, patrícios aí em Nova York? Aí o cônsul respondeu: ah, bom dia, senhor repórter e tal. E falou: olha, o que está acontecendo aqui é que nós temos 40 portugueses desaparecidos, porém já achamos 37. Falei, nossa senhora. Ele falou isso na TV, televisão. Imagina só. Eles tinham 40 desaparecidos, mas acharam 37 naquele momento. Então, realmente ficou tumultuado. Aqui quem vos fala é Miguel Ferrari. Eu sou biofísico e psicólogo. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia. Meu nome é Mônica, sou dentista e tenho um consultório onde trato do paciente de uma forma desintoxicante. Procuro fazer uma odontologia que não intoxique o paciente e que ajude a encontrar o equilíbrio. Sou esposa do Dr. Miguel e hoje eu vou continuar passando para vocês, como todos os nossos encontros, a dieta de desintoxicação branda, baseada no ciclo biológico. Eu já estou na parte do jantar. Hoje eu vou passar o item do jantar, que é o seguinte: é semelhante ao almoço, restringindo-se ao horário de até 8 horas da noite. Então, é evitar jantar após esse horário. Eu vou falar rapidamente os outros itens, para que quem não pegou, quem perdeu algum encontro, possa completar a sua dieta. Então, ao acordar, beber 2 copos de água em jejum. Logo em seguida, comer 2 castanhas do Pará. Castanha do Pará é importante porque é rica em selênio, que ajuda na desintoxicação do organismo. Depois, incluir um suco ou uma fruta após a ingestão da castanha do Pará. Manter todos esses elementos anteriores e incluir água ou chá na parte da manhã e aumentar a ingestão de líquidos. Incluir uma fruta ou legume cru no horário das 10 horas, se sentir fome. Depois da água, da castanha do Pará e da fruta, pode tomar o café da manhã que você já está acostumado, se é café com leite, se é pão, se é cereal. Depois, o almoço, que hoje eu falei sobre o jantar, que é semelhante ao almoço. O almoço é dessa forma: iniciar a refeição com saladas, folhas e legumes crus, tempero a gosto, quantidade 1 prato. Comer sempre antes dos outros alimentos. Depois da salada, comer cereais e legumes cozidos, refogados de legumes ou verduras, feijão, arroz, lentilha e grãos semelhantes. Depois acrescentar carnes e massas, podendo incluir no final uma sobremesa, um doce ou uma fruta. O lanche, no horário das 3h30 ou 4 horas da tarde, pode-se comer uma fatia de bolo, um doce ou uma fruta, de preferência acompanhado com suco de fruta ou café, café com leite ou chá. E o que eu, a dica que eu dei hoje, que é o jantar, que é semelhante ao almoço, restringindo o horário até as 8 horas da noite. Lembrando que você deve utilizar somente produtos de agricultura natural ou orgânica. Procure perto da sua casa, perto do seu trabalho, locais que vendam produtos orgânicos ou de agricultura natural. Feiras, entrepostos, lojas ou até, se você puder fazer no seu apartamento ou na sua casa, uma horta orgânica, só vai trazer proveito para você. Nos próximos encontros, depois que eu terminar a dieta de desintoxicação branda, eu vou começar a passar devagarzinho como fazer uma horta em casa, seja casa ou apartamento. Então, agora eu vou passar para o Dr. Miguel, que vai hoje falar alguns assuntos muito interessantes, e acredito que sobre câncer. Ah, puxa, realmente, eu fiquei sabendo nessa semana que todos adoram a sua voz do rádio. E realmente é verdade, né? Essa voz agradável, diz que é voz doce, é agradável, é romântica, né? É calma, que de acordo com o Volta falando aqui, é calma, né? E que minha voz é empolgada, as minhas falas não tem começo, meio e fim, fica tudo confuso, então tem que começar, ter meio e fim. Portanto, de hoje em diante, senhores ouvintes, vou mudar, né? Agora, se os senhores acharem que eu mudei, por favor, me contacte no telefone 3081-0829. Vou repetir, 3081-0829, para dizer que eu mudei. Eu vou falar calmamente agora, daqui para frente, né? E vou falar os assuntos de começo, meio e fim. Tá ok? Você dá uma. Isso, obrigado pelo positivo, doutora Mônica. Aí tá vendo? Nosso assunto de hoje é câncer, a doença mais antiga do mundo. Todo mundo já conhece essa doença. Existem escritos na tradicional medicina chinesa que falam sobre todos os problemas do câncer, né? São os efeitos, tudo, os sintomas, com outros nomes, mas é o câncer. E esses escritos datam de 5 mil anos atrás. Quer dizer, a gente já vem com esse problema mais de 5 mil anos, que a gente conhece, talvez até mais. Então eu vou falar sobre isso, esse assunto agora. Só que antes, eu vou começar com um artigo aqui da Folha de São Paulo, do jornal de domingo passado, dia 5 de setembro de 2010. E esse artigo aqui diz: excesso de exames expõe os brasileiros à radiação. Estudos mostram que os brasileiros estão sendo submetidos sem necessidade à radiação em raio-x e tomografias. Entre os motivos do excesso de exposição estão exames desnecessários, todo mundo passa exame doidado, máquinas descalibradas e pessoal mal treinado. Quer dizer, essa combinação é fantástica para você irradiar um volume de radiação que cria câncer. Todo mundo sabe que cria câncer essas radiações. E diz aqui ainda: o problema é global. Por ano são feitos 3,6 bilhões de radiografias no mundo. A população do mundo é cerca de 6 bilhões. 3,6 bilhões de pessoas estão, pelo menos, tomando uma radiação por ano em radiografia. Eu estou do lado de lá. Eu estou do lado dos 2,4 bilhões que não fazem isso, né? Eu nunca tomo nenhuma radiação porque eu não faço nenhum exame nem de raio-x e nem de tomografia, só faço exame de biofísica, né? Biorressonância, essa é o melhor exame que eu acho, né? E o que eu faço para mim mesmo. Então, nós vamos então falar sobre o câncer. Antes disso, eu vou falar também um pouco sobre a história de uma família chamada família Hammer. A família Hammer, Dr. Gerd Hammer, E a doutora Hammer, a sua esposa, tinha um filho. Eles tinham um filho único. E por volta daquela década, eles foram levar o filho em umas férias para passear num lago. E aí estavam remando realmente num barco, e passando pela borda do lago, existiam castelos, diversos castelos naquele lago, que tinham nobres que ainda moravam naqueles castelos. Alguém deu um tiro num desses castelos e pegou o filho da família Hammer e matou. Eles tentaram socorrer, né? Os dois eram médicos, Dr. Hammer e Dra. Hammer. Tentaram socorrer, mas não teve tempo. E morreu o filho dele. E eles entraram com um processo, né, contra o nobre daquele castelo que atirou. E o processo rolou durante muito tempo. E finalmente o nobre ganhou o processo. Ele não foi acusado de assassinato. Por incrível que possa parecer, também na Alemanha acontece isso. Aí os dois, doutor e doutora Hammer, tiveram câncer. Imediatamente. Os dois. A doutora Hammer foi fazer o tratamento standard, normal, que todo mundo conhece, oncológico, com químio, com rádio e tudo mais. E o doutor Hammer começou a fazer pesquisa sobre câncer. Ele pegou no hospital dele e pegou todos os casos que entravam lá. E fez uma ressonância magnética, não é uma tomografia, ressonância magnética do cérebro. Tá? Ele fez 50 mil casos de câncer e fez a ressonância magnética. E nos 50 mil casos, ele achou um edema no córtex. Um ou mais edema. Tinha mais, tem alguns que tinham mais de um edema. E ele foi analisar isso e descobriu que isso era um grande trauma de perda, como foi o caso dele. E que se ele retornasse ao estado anterior, esse edema iria embora e o câncer desapareceria. Por quê? Porque esse edema estava fazendo um sinal errado no tecido que o córtex comandava. Então, as células lá embaixo, para tentar resolver o caso de dois sinais, fizeram um sinal, uma célula diferente. E essa célula é a célula cancerígena, né? E que nós conhecemos como câncer, um tumor. Por sinal, nós soubemos no ano passado que um terço da população da Europa possui tumores. Uma pessoa em cada três na Europa possui algum tumor. Então, você imagina o volume de tumores que estão sendo criados por diversos motivos. Então, o câncer está sendo realmente uma epidemia. E câncer é a primeira causa-morte no Japão, né, na estatística. A primeira causa-morte é câncer. A segunda causa-morte é remédio, ingestão de remédio. E a terceira é infarto. Então, você imagina como é que é. Isso, Dr. Hammer, então, postulou toda uma teoria e fez a nova medicina, onde ele trata de câncer de uma forma diferente. Né? Agora, o Dr. Beth Zachman, que foi Prêmio Nobel de Medicina de 1991, ouçam bem, Prêmio Nobel de Medicina de 1991, e criador de todas as bases da biofísica, fala que câncer é um sinal errado que vem do cérebro. Então esse sinal errado vai para o corpo e aí cria-se esse câncer, e é uma modificação também das moléculas de água, tá? Então a gente tem que transformar esse sinal elétrico, sinal é como se fosse o computador mesmo, a informação de computador, de telefone, tá? E ele dá esse sinal elétrico, pode ser transformado e regenerado. Então se pode regredir. Ele, de acordo com o Dr. Bert Zachman, por volta de 2015, nós vamos ter um novo tratamento de câncer que vai ser fantástico. Está, né, chegando aí, nós estamos em 2010, está pertinho. Né? Portanto, câncer é uma defesa do corpo, como é visto pela biofísica. É uma defesa e não um ataque. Mas o importante são as mudanças na pessoa. Essas mudanças é que fazem que acabam os edemas, essas mudanças é que fazem que acabem os sinais errados sobre o corpo. Então, vai ajudar com que a pessoa retorne ao estado anterior, porque as células cancerígenas são muito fracas e elas são facilmente tiradas, entende? Não necessita de ataques sobre essas células. Eu vou contar aqui a história de uma pessoa que teve câncer e ela veio no meu consultório por volta de 1993, 94, não sei exatamente se foi final de 93 ou começo de 94. E ela tinha um câncer de fígado, né? E o médico disse a ela que ela teria 3 meses de vida só. E não tinha mais nada o que fazer. E aí ela veio para o meu consultório e falou: olha, você tem alguma coisa para fazer? Eu falei: olha, eu não sei, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Vamos tentar usar organoterapia. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa com organoterapia, né? Pelo menos prolongar mais a vida com uma qualidade. Também não adianta dar prolongar a vida sofrendo, né? Então vamos com qualidade. E começamos a fazer aplicações dentro do meu consultório. Então toda semana ela ia 3 vezes por semana fazer aplicações de organoterapia, que são umas frequências para retornar e fortalecer o órgão. E nessa ocasião a gente ficava conversando. E em um dia eu peguei e falei para ele: se dinheiro e tempo não fosse o problema, onde você estaria agora? Aí ele pensou e falou: sabe, eu estaria fazendo uma viagem volta ao mundo de navio. Falei: puxa vida, mas existe esse um meio de fazer volta ao mundo? Porque eu conheço, sempre são cruzeiros, né? As pessoas vão e voltam no mesmo porto. Quer dizer, volta ao mundo de navio, existe? Ele falou: ah, eu não sei se existe. Falei: por que você então não pesquisa? Mas tem tempo, vai pesquisar nas agências de turismo, né? Vê o que acontece. E o camarada continuou vindo, fazendo 2, 3 sessões de organoterapia comigo. Na terceira sessão ele desapareceu. Eu falei: nossa, acho que o camarada morreu. Porque esses 3 meses de vida, não dá 3 meses ainda, mas sei lá, alguma coisa aconteceu e o cara morreu. Pois bem, 3 anos depois, por volta de 1996 ou 97, eu abro a porta do meu consultório e na sala de espera quem eu encontro? O camarada. Eu assustei, não tinha marcado. Eu peguei e tal, despedi do meu paciente, pedi para ele entrar e falei: olha, ou você é uma assombração que veio me apurrinhar a cabeça, ou você está vivo. Qual dos dois? Ele falou: não, estou vivo. Eu falei: mas são 3 anos, mais ou menos 3 anos, que você tinha 3 meses de vida, como é que esses 3 anos você está vivo ainda? Ele me contou a história. Ele saiu do meu consultório e foi fazer realmente uma pesquisa e começou a pensar nisso seriamente. E achou fantástico essa ideia de ser de volta ao mundo. E como ele tinha 3 meses mesmo, então vai que de repente ele morre no meio do caminho lá, mas pelo menos ele visitou uma parte. E ele fez um contrato com a companhia de turismo e saiu de navio. Ele saiu de navio e começou de um navio para o outro. E na bagagem dele tinha uma mala de roupas, uma malinha de remédios, um tanto de cristais que eu dei para ele, eu tinha dado cristais de litoterapia, e um caixão. Ele levava um caixão também. Então, o que estava escrito no contrato? Ele pagou a volta ao mundo, mas se por acaso ele morresse no meio, aquele dinheiro tinha que ser revertido em colocá-lo no caixão e embarcá-lo de volta para São Paulo, onde ele iria ser enterrado. Já no caixão morto. Não é para jogar no mar, né? Porque muita gente morre, então já é jogado no mar. Então ele tinha esse caixão que ele mudava de navio e ia trocando com o caixão junto, que era o caixão, era a parte do, né? Colocava lá no depósito do navio e ficava lá o caixão até chegar no próximo porto. Ele trocava esse e ia indo. Ele foi dando a volta ao mundo. No começo das primeiras vezes que ele saiu de volta ao mundo, ele via aquelas pessoas comendo naquele restaurante, no navio, né? 5 refeições magníficas, garçom trazendo um monte de pratos, certo? E ele comendo um prato, comida, aquela comidinha, arroz e aquela porcariazinha, né? Porque estava morrendo. Ele olhava aquilo e falava: não é possível. Aí começou a trocar. Ele falou, não, não quero mais essa comida que eu escrevi aqui, não. Eu quero uma comida boa. E começaram a dar comida boa para ele. Ele começou a se integrar com o pessoal do navio, trocaram de navio. Aí ele jogou todos os remédios dele no mar e continuou. Só que ele tinha vendido tudo que ele tinha para pagar essa viagem. Então ele chegou depois que ele fez a viagem toda, 3 meses e meio, 4 meses depois, que ele não tinha dinheiro, estava em São Paulo e vivo. Aí ele fazia 3 anos depois, ele aparece no meu consultório. E eu sei que ele ainda está vivo até hoje, né? Por quê? Porque ele mudou aquela angústia, né? Aquela raiva que ele tinha dentro dele. Aí tem outra história também muito interessante de um senhor que tinha uma concessionária, duas concessionárias, aliás, de automóvel. Ele era muito rico, né? E ele, de repente, começou, obviamente teve idade e tal, e o filho maior falou, não, meu pai, eu vou tomar conta dessas concessionárias, você pode descansar, não precisa vir mais aqui. E ele passou a não ir mais na concessionária. E o filho começou a tomar conta. E tinha um funcionário lá, que era antigo, que começou a desviar dinheiro. De repente, bum, explodiu a grande dívida. E ele tinha falta. Perdeu uma tonelada de dinheiro, tinha que pagar os carros, não tinha dinheiro, ele teve que vender as duas concessionárias e aí de repente a coisa desandou. E o que, que aconteceu? Ele ficou sem nada, né? Mas ele tinha uma economia e pegou também um grande câncer de intestino. Aí esse câncer de intestino ficou corroendo ele. Aí ele chegou para mim no começo de 2008. E falou, olha, estou com esse câncer de intestino. Eu falei, não, nós podemos resolver, tentamos fazer organoterapia. Não sei se vai dar certo, mas, né, entre tudo que você tem, vamos tentar. E fomos tentar. E começamos a melhorar. Quando chegou em julho de 2008, ele estava quase bom. Né? Os médicos achavam, nossa, que maravilha, tá regredindo esse câncer. A gente achava que ia progredir, está regredindo. E o cara estava animado, tal, tranquilo. Mas chegou em setembro de 2008. Teve a queda da bolsa. Aquela confusão dos Estados Unidos fez com que todas as bolsas do mundo caíssem e 70% da economia desse senhor foi comida pela bolsa de valores. Ele ficou com 30%, caiu de novo. 2 meses depois ele faleceu. A coisa desandou de uma forma que e o camarada foi embora. Ele não conseguiu fazer as mudanças e o desapego. No caso do dinheiro. Então ele foi embora mesmo. Então, por isso que eu sempre digo, faça essas mudanças. Se você quiser mais informação sobre tratamento de câncer pela biofísica, por favor me ligue no telefone 3081-0829 na segunda-feira, porque hoje nós vamos para o Guarujá. Temos um evento lá, então não vamos estar para atender o telefone. Novamente, repetindo, 3081-0829. É o nosso telefone. Se quer repetir, doutora Mônica, você que gosta muito de ter a voz suave aí, não sei se a minha voz ficou. Né? 3081-0829. Olha que fantástica essa voz. Então, um bom fim de semana para vocês. Muitas mudanças na sua vida. Pois estar vivo significa mudar. E agora só uma palavrinha da doutora Mônica. Sim, eu não sei se os ouvintes lembram, na semana passada, logo no finalzinho, eu falei sobre o arroz, separar 2 tigelinhas de arroz e escrever algumas palavras, amor, gratidão em um e raiva, ódio no outro. E durante a semana, dirigir esse sentimento para esses 2 potes de arroz cozido e ver o que acontecia. Então, hoje, uma semana depois, eu gostaria de ter esse retorno dos ouvintes. Se vocês puderem, por favor, nos liguem 3081-0829 para me contar o que aconteceu. Eu vou contar o que aconteceu com o meu arroz. O arroz que eu dirigi as palavras, o sentimento de ódio, de raiva, quando eu abri a tampa, tinha um cheiro horrível, um odor forte. E o outro arroz estava com cheiro de arroz, cheiro normal. Então, pensem um pouco, ouvintes, pensem em casa. o que acontece com o seu corpo, se o seu corpo for esse arroz? Se você o tempo todo tiver com sentimento de ódio e raiva, é isso que vai acontecer. Vai se estragar e vai adoecer. Então, tenha um bom dia e até a semana que vem. Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Você acaba de ouvir pela Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari.